primeira avaliação de danos, portanto foi feito um trabalho de levantamento. Foram feitos contactos com 48 operadores com atividade, essencialmente alojamento turístico e animação turística, e o levantamento que fizemos nesta fase, nesta primeira, estamos a falar de €500 mil, €500 mil em danos e prejuízos, incluindo cancelamento de reservas. Portanto, isto preocupa-nos e temos que agir, e acho que há que repor algumas estruturas, designadamente algumas estruturas onde é possível reabilitar os percursos pedestres. E os apoios para a reabilitação destes operadores, destes promotores, são semelhantes aos das empresas? Qual é que medidas é que há para ajudar estes operadores a reerguerem-se? Portanto, neste momento há três operações a que os operadores turísticos, três linhas de apoio que os operadores turísticos podem recorrer. Portanto, o Valorizar, o programa Valorizar, nas linhas de apoio à tesouraria e na componente corpórea, portanto, reabilitação de habitações, criação de percursos, reposição da capacidade destruída, das estruturas destruídas, através do repor, portanto, os apoios às empresas, o facto de serem empresas turísticas, portanto, podem obter os mesmos apoios que as empresas ligadas ao comércio, indústria e serviços, portanto, uma empresa que teve danos na zona industrial tem os mesmos apoios que uma empresa turística, pode também recorrer a esses apoios, e há uma outra componente que tem a ver com, neste momento, alguns incentivos ou benefícios em sede fiscal.